Passarela 2223, livre de falar, pistão no zero, vento 120 graus e no zero máximo. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte mudança de setor ou alguma mudança na altitude, ok? Zero autorizado, cruzamento até o Parque Militar via hotel, não me escuta até o corte. Sare 2223, decolar 204, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, 2223. Controle, boa tarde, 2223, passaredo decola no perfil da árvore. Passaredo 2223, contato radar, decolar e sair da árvore, sua para 180. 180, perfil da árvore, 2223, informa que não tem condições de cumprir o perfil da saída. Está livre a restrição? Sim, está liberada a restrição, passaredo 2223. Obrigado, 180, liberada a restrição, 2223, passaredo. Paulo Salvador, o Azul 4089 com 105 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, tomando o Galeão, pronto para o táxi. Paulo 089, táxi via Indy, Ponte Cardão, 02, 895, Kenegal, 0011. Ponte autorizado, táxi, Ponte Cardão, 90, Torre 18, 95, Azul 4089. 8967. Confirma. Gol 867. Boa noite, 867, Brasília, 360, VPZ 17, da Colaps, turno 0, curva direita, saída Arbó, Elefa, controle 119.8, aciona 5046. 360, confronto, decolo 0, Arbó, Elefa, VPZ 17, 18, 198, 5046, 867. Correto, aponta e puxa, gol 867. Pra trás. O 4089, decolar 211, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 19, 8, azul 4089, bom trabalho. Pogpo, após direto Lapa e após direto, controle 119, decimal 8, aciona 5052. Azul 4089, contato radar, decolar, estou para nível 340, saída da EL. 340, nada EL, azul 4089. Para o controle? Repórter, pronto, puxa, 547. Contravador, bota 3193 com a Papá Galeão, aguardando a cópia. Da 3193 Galeão, 340, via Pesulo 10, SMAP, Luffy, do Barbacena, Trifo, Home Plan. Decola pista no zero, curva direita, saída da EOL da Bridge, controle 119, decimal 8, aciona 5054. Autorizado direto para a vitória da conquista, Pastoreto. Do zero. Autorizado na saída da Euleda Brink, primeira de Upper Zulu 10 e Max, aciona 5044, 198 controle de saída para o TAN 3193. Então, poderia só confirmar para mim depois de Max? Smap, Lúpito, Barbacena e após conforme plano, confirma nível 340, reporte pronto, push, TAN 3193. Copiado. Smap, Lúbito, Barbacena, aciona 5054, TAN 3193. Só confirma o nível autorizado 340, reporta push, tá? 340, reportar 3193. Salvador, Pantaredo 2230, we have Pampa, APAM-3, clearance to Vitória da Conquista. Pantaredo 2230, stand by to copy. Estacionamento, boa noite, minha sede. Confirma, professor Solo. Boa noite, minha sede, pushback estacionamento. Autorizado, pushback estacionamento, portátil, boa noite, minha sede. Atrás. Quatro, quatro, sete, autorizado, puxa portátil. Puxa o Nessic 315, flying direct to the position, down to 4,000 feet in H101. Delta Uniforme 9000, alto. Segundo 867, 176, 1356, Campinas. 867, taxi CVI, ponte para dono 02, 895, 901. 18, 95, 11, obrigado. B230, tá pronto, copy. Passado 2230, red copy. 6015, 4000 feet. B2230, solo. Prossiga. Vitória da Conquista. pista no 80 autorizando. Decola pista no zero, curva direita, sai da arbor, após conforme plano. Elefa, obdude, direto. Controle 119.8, aciona 5076. Autorizado 180 para Vitória da Conquista, decolada 10 com curva direita na árvore Elefa. Obdude, após direto destino. 19.8, frequência controle 5076, transforma, passageiro 2230. Porta puxa. Porta lá. 0, estou no meio, Fortaleza 370, autorizado. Defesa Luno 9, Bangu, Abuco, após direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5065. Azul 4089, controle. Defesa Luno 9. Bangu, Abuco, rua direto Fortaleza, 198 controle, 065, o transporte, só não copia a saída. Saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, né? São Frote. Momo Frote, tá 321. Bota pro esperto, tá 321 no meio. Camarada. Ok, chama Recife 1251, secundária 3395, azul 4089. Tá livre, táxi, via Pati 1 no Índio, vou esperar dono 0, torre 895, negão no 0, no 1, trip 5, 4, 7. Espera 895, para posicionamento 3193, a sua posição 3. Tá 3193, após a passagem do ATR da trip, retaguarda, iniciando 03 e chama táxi. TX, reportar para táxi 3193. Manda após o ATR da trip, ok? Após o ATR da trip, o TRE vai iniciar 3193. Desça ao nível 060, chega na margem. Perfil para sequenciamento. Mantém o perfil para o sequenciamento. Temos dois tráfegos da coxa. Gol na 867, decolada 23, controle agora 1 na 9, decimal 8, 1 voo. 08, boa. Controle, boa, gol na 867, passa 3.000, arbor. Gol na 867, contato radar, sobe o nível de voo 360, antes da arbor. 360. Ô, foca, abraço. Abraço. Transmite Romeo, prossiga. Colado 25, controle agora. 19.8, bom voo. 98, obrigado. Tão 3 vezes no meio, mantém a posição. Mantém a posição 3 vezes no meio. 200, saída Momo. 200 na Momo, vai ser obrigado a manter a restrição ou tá liberado? 35447. Qual o nível que o seu cruza? Próximo ali das 15 milhas. Eu tô passando o 70. O 70, positivo? Firmo. 10 tá livre, suba sem restrição 200. Restrição 200, 5447. Autorizado, 6141. Tá pronto para ataque, soltando 3193 com 140, alternando Campinas, 3 horas e 50 minutos. Tá 3193, direita Índia, até o ponto de espera, com Dona Chame Torre, 118, decimal 95, ajuste na 011, bom voo. 1011, a primeira direita via Índia, ponto de espera 1895, soltando 3193, boa. 1011. Rodou na 3000, fiota, obrigado. Oceanet 6315, down to 2,000 feet, can H101 clear, find our last X-ray approach, report average. 101, descend 2,000, go back with established, Oceanet 6315. Oceanet 6315, I have a helicopter here by zone position, it doesn't be a matter on your approach, okay? Roger, Oceanet 6315. No ponto de espera da 10, OTAN 3193, uma boa tarde, torre salvador. Então, 3193, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 120 graus, 10, nós. Alinha e decola 10, tanto 193. Está ali de continuar descido, ou você não é 6141? Estimativo 6141, desça para 3 mil pés no ajuste no 01. 3 mil, 0, 141. Na 6141, vento radar para sequenciamento, direita para 225, limite magnético no 0025. Deturação, direita 225, limite magnético no 00 para 50. Na 6141. 867, chama agora o centro Recife, frequência 160, secundária 1288. 260-288, boa, gol na 867. Controle 6320, pode descer para 2000? Afirmativo 6320, livre 2000, ajuste permanece. Eu estou aguardando a autorização do governo. Ativo 2000. Decolar 230, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, 8, obrigado, boa tarde. Bye-bye, 1-18-95. 320, autorizado ao final do procedimento, reposta habilitada. M320? Prossiga. Autorizado final do procedimento, resposta habilitada. Estabilizado, 320. Voo 5447 após Momo, pode voar direto lá para o Barreiras? Direto Barreiras, 5447. Após Momo, então direto Barreiras, 5447, grato. Controle, muito boa tarde, está 3193, decolando o perfil da EL. Voa 3193, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 340 no perfil da saída da EL. 340 da EL. 295-32-16. Salvador Tower, Ocean 6315. Get on the final approach, let me get down to the green line check. Oceanet 6315, I have a sign near to land runway 10, wind 130 degrees, 10 knots, QNH 1011. Roger, I'm clear to land runway 10, Ocean 6315. 1000 pés, decola da 17 com curva pela direita, segue corredor Axé, aciona 0134, controle 119.8, torre 118.95. Planejamento correto, confirme BLB, Juliette Quebequila. Ciente, planejamento correto para acionamento e táxi, torre 118.95. Esse Quebequila chamou a torre. Chama 091, reporte no ponto de espera da Oscar, Juliette, Quebec, Kilo. Completa final, cheque o trem de pouso, torre 1895, voo. Obrigado, bom trabalho. Juliette, Quebec, que o repórter alinhado e pronto, na 107. Torre, Salvador, boa tarde, está 3216, posição, ponto de espera da 10 pronta. Está 3216, vai mantenha o ponto de espera da 10. Mantém, 3216. Leste, Quebequilo, mantenha a posição e aguarde, na 10. Torre, boa tarde, Oxenai 6320, final de 3 minutos. Oxenai 6320, boa tarde, com essa aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 09. Acordado. Oxenai Oceanet 6315 on the ground 25, it's on the right, the ground 121.9. 1219, thank you, Marcel. Vento 1, 10 graus, 109, livre pouso na 10. Repouso, minha 3815. Ocean Air 6315, continue your taxi via Alpha Juliet, Apron 1, gate 09er. Pay attention to the following vehicle in the A-beam of gate 08, Ocean Air 6315. Right to Alpha Juliet, gate 09, Apron 1. Gonna win AB08 and then maybe you're gonna go to guys and buy the follow me or something 315. 7 Quebec Kilo, tentando estirar a turbulência do Airbus da Oceané. Livre decolagem da 17, o vento 120 graus e 129. Oceané 6141, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Oceano 1, na sua escuta, me confirma o vento só. O vento em 120 graus e no 2 nós. Obrigado, na sua escuta. Oceané 6320, solo 37, libere a direita e chame o solo em 121 decimal 9. 219. Juliette, Quebec, Kilo, decolar 237, controle agora 119.8, bom voo. Juliette, Quebec, Kilo. Solo, Oceané 6320, livrou nosso escudo. Oceané 6320, continue táxi via Alfa, Juliette, parte 1 no portão 62. Ok, Alfa, Juliette, 162, já. Da 1-0. Ah, firme, 3-2-1-6. Após o ponto do Airbus da Chané, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Então, 3-2-1-6. Bem, tem mais vantagem da nave da Chané, ali mantém pista 1-0, da 3-2-1-6. Guarulhos, nível 3-4-0, copia? Ah, firma, esquivo, 4-0. TAM 3805 autorizado Guarulhos via Amplo Zulu 16, nível 340. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue o perfil da Euleda, poste direto bridge. Aciona 5102. Controle 119.8. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Amplo Zulu 10, bridge Amplo Zulu 16. Decolagem da 10, primeira curva direita. Euleda bridge. 02-98-3805. Cotejamento correto, chama para puxa acionamento TAM 3805. Puxa acionamento morada. Oceania 6141, Foxtrot 40, libera a direita, Foxtrot, chame o solo, Lima 209. 219, vou livrar a Oceania 6141. Gente. Salvador, na escuta do TAM 3283, boa tarde. TAM 3283, boa tarde. Informação em curso é Quebec, Brasília 360, copia? Afirmativa. Roda 10 na primeira curva pela direita, segue perfil Arbor Elefa, aciona 5107, controle 119.8. Venha confirmar a saída, por favor. Arbor Elefa. Arbor Elefa, ciente, autorizado, 360 Brasília, decolando 10 direita, Arbor Elefa, transponda 5107, copia 198, confirmando a aerovia. Alpizulu 17. Alpizulu 17, ciente, OTAN 3283, muito obrigado. Cotejamento correto, chame para o puxa e acionamento TAM 3283. Chamará, muito obrigado. Puxa acionamento, no 04, 3285. 3805, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3285. Solo, Oceania 6141, Lituana. Oceania 6141, continue táxi, reporte antes da Juliette. Rotariante, Juliette, 6141. Tá, 3216, decolada aos 42, controle agora 119.8, bom voo. 19.8, tá, 3216, boa, obrigado. Salvador, eu tá, 3216. 3216, contato o cadastro, abanível de voo 370, na saída. Em coordenação com a equipe de São Luciano Bartax, com a saída do 2230. Edipo 447, chama o centro, frequência 12545, secundário 12685. Salvador, tá 3206, vai cruzar 050, possibilidade para código. Livre. Ok, muito obrigado. Receba a frequência, bom pouso. Passarido 2230, autorizado o táxi. Reporte para ingresso no pátio 1. Série 2230, informo que seguirá o Airbus da TAM até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 01. 1, segue o TAM, ponto de espera, torre de passaria do 2230. Volo para o táxi também 205, 153 a bordo, 4 horas e 10, alternando o caminhão. TAM 3805, direita Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 118.95, ajuste na 01. 01, muito boa tarde, TAM 3805, ponto de espera da 10 pronto. TAM 3805, boa tarde, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento 130 graus, 122. Livre alinhar e decolada 10, TAM 3805. 050, chegada a mare. Eu, o 19. Positivo, 964, registro autorizado, após mais. TAM 3216, chama o centro Recife, frequência 12545, secundário 12685. TAM 2545, 2685, Recife, TAM 3216. Passaria do Sul, 230, mantém redipões. Ascendente 2230, line up and wait, runway 10. Zero 5, decolado 50, controle 119, decimal 8, bom voo. 19.8, 8, 3, 8, 0, 5, voar. Controle Salvador, é o 3805, perfil da Dael. 3805, contato radar, sobre o nível de voo 340, no perfil da saída da Dael. Subindo 340, perfil da Dael, possibilidade de voar direto, letra? Da direita da El. Direita para o da El, 3805. Vamos chamar o Paquistão, 3283. Chamarou, obrigado. Paredo 2230, clear takeoff runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Thank you. Bye bye. Salvador departure, passenger 2230 on Arbor Alpha, passing 1200. Passarido 2230, radar contact, master level 180 on Arbor Departure. 180 on Arbor Departure, passarido 2230. Voo no 64, isso é o nível de voo 070, chegada mais. 074, desça ao nível de voo 060 na proa de Duna. Autorizado Recife, via Golf 677, nível 090. Decola da 17, correção da 10, com a primeira curva pela esquerda. Segue perfil Conde. Aciona 5002, controle 119.8. Castor 32, livre acionar chão para táxi. Mike Eco Delta, prossiga. Confirma, Manati. Para táxi, de alguém por 0, oferta transmissão para nós. Confirme, PLB, alternativa, toma 3283. Autorizado táxi, pátio 1, índio até o ponto de espera, quando ela chama em torre 118.95, ajuste no 011 do TAM 3283. Mike Eco Delta, poderia confirmar a informação? Mike Eco Delta, autorizado Manati, decola da 17 com curva pela direita, segue o corredor Axé, restrito a 1.000 pés, aciona 0125, controle 119.8, torre 118.95. Mike Eco Delta, cotejamento correto para acionamento de táxi, torre 118.95. Papá Romeu, Romeu fica bravo, controle. Pastor 32, me escuta? Pastor 32, acione o transponder 0260. Consegue via corredores, reporta Alfa Bravo. Gipsy 474, descida ao nível de voo 080 na chegada Mari. Positiva, sendo identificação de 474. Tá 3283 totalmente pronto? Autorizado a linha e decolada 10, o vento 10 graus, 10 nós. Autorizado a linha e decolada 10. Passaria do 2230. Passaria do 2230. Center request after half position. flight to Alepa, and just over Alepa, direct position. Understand, Arbor, Alepa, then the destination, possibly 2230. Don't worry, just part of our navigation. We're just following. Sete 1885, desça para 4000, ajuste 1011. Chegada bom. Mantendo o perfil para sequenciamento no 885, é o quinto da boa tarde, 562.000, aciona a identificação, contato radar mantendo o nível de voo no 40, afastado a Nordeste de Salvador, 63 milhas, pro de bom para interceptar a chegada, reposto no ideal. Voo no 964, estabilizado, completa, final, cheque o trem, torre 1895. Voo no 964, controle. Destino, atente ao Mike Juliette Romeu, fazendo um sobrevoo no farol da Barra. O 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa tarde. Positivo, Mike Juliette Romeu. Vai seguir um helicóptero Papá Romeu Delta Uniforme Hotel, também prosseguindo para Serra Índia, Eco Índia, passando o farol da Barra no momento. Positivo. Dan 3805, Recife, frequência 251, secundária 3395. Salvador é o Dan 3283, boa tarde. Dan 3283, contato radar sobre o 360 no perfil da árvore. No perfil da árvore, Dan 3283.